Então, esse fenômeno da filosofia cristã, ele desde o início ele é marcado por uma série de peculiaridades. A primeira peculiaridade é que ele não, a filosofia cristã surge de dentro do cristianismo, o qual evidentemente não surge como uma doutrina, mas surge como um acontecimento. Esse é um acontecimento de escala macroscópica, né? Que repentinamente inaugura as bases de uma nova civilização. É claro que o alcance desse acontecimento só foi percebido muito lentamente, justamente à medida em que o cristianismo se expressava sob a forma de doutrina e assim conquistava lá as populações em torno. Mas o fato de que nós hoje tomemos conhecimento do cristianismo como uma doutrina, tá certo? É algo que frequentemente distorce a nossa visão originária. Porque se você examinar o Evangelho, você vê que lá não há propriamente doutrina alguma. Tá certo? O que há é uma narrativa de acontecimentos, que são testemunhos, né, que evidentemente trazem uma mensagem doutrinal implícita, mas aí é que está todo o problema. Não é isso? Então, durante alguns séculos, haverá então, um esforço de exteriorização dessa semente cristã sob a forma de doutrina, até tomar a forma que nós conhecemos hoje. Para você ver como isso, uma coisa pode estar distante da outra, não custa lembrar que, por exemplo, a primeira teologia moral sistemática aparece no século XVIII. É isso. Então, isso quer dizer que até o século XVIII havia, pelo lado moral, diferenças de interpretação enormes, tá certo? Entre uma arquidiocese e outra, entre um padre e outro, entre um teólogo e outro, e só no século XVIII é que se unifica isto. E isto é para você fazer uma ideia de até que ponto o cristianismo não é uma doutrina, e muito menos uma doutrina filosófica. Também é necessário ver que para todos aqueles que participaram desses acontecimentos, o sentido dos acontecimentos era bastante auto-evidente e não tinha sequer por que ser formulado em palavras. Essa formulação em palavras só foi surgindo justamente à medida que pessoas que não tinham participado daquilo, ou que pelo menos não comungavam da sensibilidade cristã, faziam perguntas para as quais os cristãos não tinham respostas prontas. Então aí era necessário pensar e transformar, vamos dizer, a vivência direta numa expressão doutrinal, porém ainda fragmentária. Durante toda a fase inicial da filosofia cristã, que é a chamada fase patrística, existem então algumas coisas bastante singulares. Primeiro é que os padres da igreja, eles não fazem o esforço para explicar nada, a não ser quando recebem uma objeção. Isso quer dizer que praticamente todos os assuntos da literatura patrística são decididos não pelos padres, mas pelos seus adversários, na medida que estes suscitavam objeções. Essa é a característica principal, né, dos padres. Eles não defendiam o cristianismo, exceto quando atacado. E atacado, evidentemente, nos pontos que chamavam a atenção dos adversários. Então, isso quer dizer que a iniciativa de formação da expressão doutrinária cristã vem dos adversários e não dos próprios cristãos. Tá certo? Isso, o que é inteiramente natural, de vez que se aquelas primeiras gerações ainda estavam impregnadas, vamos dizer, do impacto dos acontecimentos, né, dos milagres, da ressurreição, etc., etc., para que você vai ter que expor isso aí em doutrina? É um negócio que parecia já estar suficientemente explicado ou desnecessitado de qualquer explicação. Né? Veja, se de fato Deus se manifesta na Terra sob forma humana, aparece como ser humano, se encarna num ser humano, tá certo? Vive uma vida de ser humano, morre, ressuscita, fala com os discípulos depois de morto e sobe ao céu. Se tudo isso aconteceu, então, evidentemente, este é o acontecimento central da história, tá certo? E se é o acontecimento central da história, ele é que é a medida de todas as coisas. Então, quer dizer que as explicações humanas e as doutrinas humanas perdiam muita importância. Quer dizer, você não ia conseguir achar uma explicação melhor do que aquela que os fatos mesmo já estavam lhe mostrando. Nós nunca podemos esquecer que as primeiras gerações de cristãos ainda têm um impacto, como diz, de quem viu Deus. E quando você viu, bom, não, acho que não sobra muitas perguntas que você queira fazer, porque o fato mesmo já tem, vamos dizer, uma força, não digo explicativa, mas uma força de evidência, né? Muito grande. O próprio sentido da palavra revelação quer dizer que algo foi mostrado, tá certo? E aquilo que foi mostrado não precisa ser demonstrado. Não é uma vez que você viu. Não tem que explicar que aquilo que você viu existe e o que é, etc, etc, né? Então, o próprio Cristo, ele quando se apresenta, ele já diz quem ele é e diz o que ele veio fazer, tá certo? Então, toda a órbita dos acontecimentos humanos perde muita importância em face disso. E nós não podemos esquecer que, afinal de contas, a elaboração de doutrinas, teorias, opiniões, etc., são apenas fatos humanos. Não é isso? Então, nós podemos dizer que existe aí um certo desinteresse doutrinal nessas primeiras gerações, tá certo? A eles lhes parecia muito mais importante atender o apelo de Cristo de maneira mais direta, através da metanoia, da conversão e da adoção de um novo rumo de vida. E isso já os mantinha suficientemente ocupados, tá certo? Então, nós não observamos entre os seguidores de Cristo no começo nenhuma discussão. Então, a discussão surge justamente pelo lado de fora. Então, são, vamos dizer, os adversários, os descrentes, os adeptos da religião antiga ou os adeptos do judaísmo, que colocam objeções, então obrigam aqueles primeiros padres a refletir, pensar, coisa que eles por si não teriam realmente por que fazer. Mas note que isso aí é o fato de a doutrina, a expressão doutrinal cristã nascer de uma causa, por assim dizer, opositiva. Isso é natural, porque no fim das contas toda doutrina é assim. A mente humana sempre funciona, dialeticamente, funciona por oposições. É como aquele negócio do Santo Agostinho, que perguntava o que é o tempo, ele diz: quando não pergunto eu sei, quando pergunto eu não sei mais. Então, quer dizer, pode haver um certo tipo de, vamos dizer, saber espontâneo que está impregnado em você pelo simples fato de você estar vivo e de você ter presenciado certos acontecimentos, mas cujo sentido doutrinal você não seria capaz de expressar em sentenças, em afirmações. Não é isso? E a necessidade de fazê-lo só surge em função de um estímulo externo. E, em razão disso, também acontece que é uma outra peculiaridade, que à medida que a cultura toda se cristianiza, quer dizer, todo mundo vai se convertendo ao cristianismo, essa cultura cristã é a primeira na história humana que não cria os seus próprios instrumentos de expressão escrita. Dito de outro modo, não cria os seus próprios gêneros literários. Se você observar o conjunto da literatura patrística, você vê que todos os gêneros literários que eles praticavam eram greco-romanos ou judaicos, eram os gêneros literários antigos. Tá certo? Nós podemos classificá-lo basicamente em três tipos. Primeiro, aquelas obras que teriam, vamos dizer, um sentido doutrinal ou científico, tá certo? Então, aquelas que estão tratando realmente de ideias e doutrinas. Destas, uma parte é, vamos dizer, da apologética, seria a defesa da literatura cristã, defesa e elogio da religião cristã. Uma outra parte é constituída de discussões polêmicas, quer dizer, respostas a objeções. E uma terceira parte é constituída de pequenos tratados sobre pontos muito determinados. Somando tudo isso, não forma um edifício doutrinal de maneira alguma. Não forma nada. É um caleidoscópio. Um segundo tipo são obras de tipo histórico. Então, são relatos, são diários, são confissões, são cartas, etc, etc. E a terceira, a literatura propriamente litúrgica. A liturgia, hinos da igreja, preces, etc, etc. Tudo isso são gêneros que já existiam antigamente e que os cristãos se limitam a continuar, né, praticando com o conteúdo cristão, mas com a estrutura e com as formas herdadas da tradição anterior. Basta este fato para você ver que as necessidades expressivas desses primeiros cristãos não eram tão, tão fortes. Né? Quer dizer, se tudo aquilo que você tem a dizer pode continuar a ser dito, embora seja totalmente novo, né? Embora no que diz respeito ao conteúdo ele não caiba de maneira alguma nos moldes do pensamento greco-romano, se apesar disso você continua escrevendo nos mesmos moldes literários, é claro que esses moldes são deficientes em relação ao conteúdo que você está tentando exprimir. Porque você tem um conteúdo totalmente novo, é fatal que você tente algum arranjo formal, crie um novo gênero literário, uma coisa assim, para poder expressar aquilo. Eles não fizeram nada disso. Então, isto mostra que não havia muita iniciativa de expressão doutrinal por parte deles. O que havia, a maior parte do que se produzia ali era evidentemente a apologética, eram pregações para ver se convertia as pessoas ao cristianismo. Isso aí sim, tá certo? Mas quanto à explicação doutrinal do cristianismo, não havia realmente muito, muito interesse. E o que vai criar os primeiros esforços de organização doutrinal é exatamente a lenta acumulação, né, deste material patrístico. Quer dizer, daqui a pouco começa a empilhar, são milhares de cartas, milhares de pequenos tratados, milhares de sermões, etc, etc, e chega uma hora que o sujeito vê que existe já uma imensa literatura cristã. E a constatação da existência dessa literatura já sugere, né, a necessidade de encontrar alguma unidade por trás dela. Tá certo? E aí nós temos a motivação filosófica propriamente dita, tá certo? Talvez manifestada da sua maneira mais pura. Quer dizer, quando eu defini a filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência e vice-versa, né, em raras ocasiões você observa isso assim com tanta clareza quanto nessa transição da fase patrística para a fase escolástica, tá certo? Porque justamente o acúmulo da massa de escritos e da massa de opiniões em circulação é que sugere a algumas mentes cristãs a necessidade de unificar, de encontrar uma coerência por trás de tudo aquilo, e sendo que essa motivação não era apenas de ordem intelectual, porque isso refletiria imediatamente na condução da própria vida cristã daqueles indivíduos, tá certo? Então tratava-se novamente de coerir o conjunto do conhecimento para encontrar, vamos dizer, um modo de existência pessoal, tá certo? Que traduzisse aquilo, né, sob forma de vida humana, de biografia humana, tá certo? De tal modo que esta vida, assim conduzida, retroativamente esclarecesse aquele mesmo conteúdo que a havia inspirado. Tá certo? Então você tem esta interpenetração da ideia de unidade de conhecimento com a ideia de unidade de consciência e, portanto, também unidade da própria conduta. Tá certo? Então podemos considerar essa uma motivação filosófica genuína. Tá certo? Porém, este esforço de sistematização também não pode começar assim, sem mais nem menos, mas ele terá que percorrer uma série de etapas. Né? Porque o problema que se colocava era exatamente de uma multiplicidade de documentos escritos, tá certo? Sem contar, vamos dizer, o próprio Evangelho, sem contar o que havia sobrado de depoimentos orais transmitidos pela própria tradição da Igreja, a qual a Igreja deu sempre quase tanta importância quanto aos Evangelhos. Tá certo? Então, diante de tudo isso, o que fazer? Você não pode permitir, vamos dizer, a simples continuação da acumulação quantitativa, porque daqui a pouco você já não sabe mais se aquilo que você está pregando é cristianismo ou não. Não é isso? Então, é natural a tentativa de encontrar alguma ordem por trás de tudo isso. Mas a ordem que você vai encontrar, em primeiro lugar, tem que ser uma ordem puramente material, que é a ordem dos próprios documentos. Quer dizer, você vai ter que juntar os documentos, classificá-los, colocar a data de cada um, saber de onde veio. Entendeu? Isso aí já é trabalho para muita gente durante muito tempo. Tá certo? Então, nós temos aí na formação dessa começo da escolástica, né, uma fase que nós poderíamos denominar quase que a fase filológica, que é de você reunir e ordenar a documentação, tá certo? E separar os documentos válidos dos documentos inválidos, tá certo? Enfim, você delimitar qual é o campo, né, material em cima do qual depois você vai fazer a sua tentativa de sistematização. Porém, uma vez reunido e ordenado esse material, o que já implica problemas absolutamente medonhos, tá certo? De interpretação de texto, porque aí já tinham passado 5 ou 6 séculos, né? Então, em seguida começa uma outra fase, que é da comparação dos documentos entre si, tá certo? Para ver se você consegue tirar de 2 documentos uma mesma afirmação, uma mesma, vamos dizer, um mesmo juízo formal, às vezes com diferença de modalidade de expressão, etc. Então, essa segunda fase é chamada, não por mim, mas pelo historiador da Igreja, chamada fase concordística, quer dizer, você vai tentar fazer a concordância entre todos os documentos, tá certo? E aquilo que for absolutamente discordo de tudo, então você tira fora e diz, bom, então isso aqui não vale, isso aqui foi uma opinião pessoal que foi emitida, é um depoimento duvidoso, etc, etc. Então, já não se trata mais só de cotejar documentos, mas de extrair de dentro deles afirmações formais que podem não estar neles, assim, literalmente, né? Traduzi-los, tá certo? Em juízos formais de tipo doutrinal, tá certo? Que possam ser, então, comparados no seu conteúdo lógico. Né? Isso quer dizer que se você tem, por exemplo, vamos supor que você tenha, de um lado aqui você tem um discurso apologético, e do outro lado lá você tem uma carta, uma narrativa pessoal. É evidente que elas não estão falando, não estão discursando no mesmo plano. Tá certo? Então não tem jeito de você fazer a comparação direta. Você vai precisar puxar dos dois afirmações que pertençam, vamos dizer, à mesma clave, por assim dizer, para daí você comparar o conteúdo e ver se bate ou não. E isso tem que ser feito com documentos e mais documentos e mais documentos, né? Então, à medida que este problema vai aparecendo, e note bem, esse problema não foram os padres que buscaram, eles simplesmente encontraram o problema. Assim como, vamos dizer, as objeções e a resistência do público também não foram eles que buscaram, simplesmente encontraram, tá certo? E foram fornecendo explicações à medida que as pessoas solicitavam. Ora, é absolutamente impossível que públicos absolutamente desencontrados e diferentes entre si colocassem perguntas na ordem, tá certo? De modo que você simplesmente colecionando as respostas, você tivesse um sistema. Não é assim. Quer dizer, os planos de abordagem são desencontrados, os níveis de interesse também não batem, tá entendendo? Então, a literatura patrística é um monte de gente falando de um monte de assuntos para um monte de gente. Tá certo? No entanto, tudo isso tem que ter uma unidade no fundo. Por quê? Porque tudo isso é o cristianismo. Tá certo? Então, a unidade aí já se encontra somente no fundo. Na superfície não tem nenhuma. Tá certo? Então, o que nós chamamos de filosofia escolástica nasce deste problema. Que ela é uma espécie de resíduo, efeito colateral, tá certo? Do esforço de reunião, interpretação e concordância dos vários documentos. Como isso, evidentemente, requer um monte de técnicas, né? Não só literárias, mas também técnicas lógicas, então acaba se tornando necessário você adestrar as pessoas para essas técnicas, tá certo? E é aí que começa, vamos dizer, a surgir o reaproveitamento, né, do legado filosófico grego, tá certo? O sujeito decisivo aí, eu já falei para vocês, era Boécio, né, que é tido realmente como o primeiro dos escolásticos, tá certo? Então, é o indivíduo que reúne os materiais gregos que tinham sobrado sobre lógica, tá certo? E dá àquilo uma formação, uma formulação escolar para o treinamento dos padres, tá certo? Mas é claro que isso é só um aspecto pequeno do trabalho a ser feito. Vamos dizer, isso seria somente a preparação técnica de um aspecto da educação necessária para que depois os camaradas fizessem todo este serviço, tá certo? Como isso também é uma obra coletiva, então é necessário você assegurar de geração em geração, quer dizer, a continuidade da compreensão daquilo tudo. Quer dizer, se nós estamos trabalhando aqui para juntar a literatura cristã e lhe dar uma formulação coerente, mas o sujeito que está fazendo isso mora no meio do caminho, o outro que vai continuar também tem que ser adestrado para poder continuar trabalhando dentro de uma linha coerente. A civilização do Ocidente nasce disso. Então, praticamente todas as nossas habilidades de leitura, tá certo? A nossa consciência de temporalidade histórica, a nossa consciência da importância dos documentos, tudo nasce disso. Tá certo? E não é necessário dizer que, passado muito tempo, às vezes basta um pequeno afastamento do cristianismo para que tudo isso se perca também junto. Tá certo? Então, mas quando passar dessa fase filológica e passar da fase concordística, então, quando se pode finalmente chegar a um ponto em que a doutrina cristã pode começar a ser expressa sistematicamente, tá certo? Então aí surgem novos problemas, ainda piores, tá certo? Em primeiro lugar, acontece a possibilidade de que as sínteses que sejam tentadas, sempre que você vai sintetizar uma massa de material heterogêneo, você tem que encontrar os princípios você tem que ter os princípios em função dos quais você vai fazer a síntese. Quer dizer, a síntese não aparece sozinha. Tá certo? Você tem que ter uma razão de sintetizar assim e não assado. Tá certo? Então, o primeiro princípio que é adotado para isso é um pressuposto de que o conteúdo dos evangelhos e o conteúdo de todo toda a mensagem cristã e de toda a documentação cristã deve ser racional, de algum modo. ou seja, deve poder ser expresso de maneira racional e pode ser, podendo ser discutido e provado de maneira racional. Este é o primeiro ponto. Tá certo? Esse princípio ninguém tinha pensado até então. Durante séculos, isto aí nem tinha passado pela cabeça dos cristãos. Tá certo? Se era racional ou era irracional, a questão não existe. Mas, de repente, bom, nós vamos ordenar isso aqui e botar uma síntese. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Se vamos fazer sob forma de doutrina, então, o modelo de doutrina que nós conhecemos é o modelo que nós herdamos de Platão e Aristóteles. Então, temos que expressar isso mais ou menos como eles expressariam, tá certo? Então, é evidente que a doutrina tem que ter uma organização lógica, partindo de princípios que ou sejam logicamente sustentáveis, ou sejam documentalmente sustentáveis com base no primeiro testemunho, que é o próprio Evangelho. Tá certo? Acontece que este pressuposto implica um outro mais profundo. Se o conjunto da revelação cristã é racional, tá certo? E a revelação cristã é o que o próprio Cristo trouxe, tá certo? E Cristo é o próprio Logos Criador, é a própria força instituidora da realidade, isso significa que a realidade como um todo também tem que ser racional. Deu para entender? Então, ver como é que um simples trabalho de você pegar a papelada e botar em ordem acaba te levando, vamos dizer, a assumir, né, princípios filosóficos. Mas, bom, uma vez assumido esse princípio, isso não quer dizer que você vai conseguir, né, aplicá-lo facilmente a toda aquela massa de afirmações, e nem que esta racionalidade hipotética do conjunto real e a racionalidade hipotética do conjunto da revelação cristã vá se mostrar a você na primeira. Tá certo? Porque quando você fala de ordem racional, então essa ordem é uma ordem, como eu digo, vai das premissas para as consequências. E cadê as premissas? Então era necessário, em primeiro lugar, explicitar essas premissas tal como estavam no Evangelho. Tá certo? Agora, leia o Evangelho e veja se é fácil você tirar alguma premissa doutrinal dali. Né? Quais são os primeiros princípios mais gerais e quais são os princípios derivados. Veja o esforço monstro de passagem de um discurso mitopoético para um discurso lógico estruturado. Então tem que passar por todas as fases, retórica e dialética no meio. Tá certo? Nunca houve um esforço tão grande nesse sentido. Tá certo? E, por isso mesmo, isto aqui é a espinha dorsal da civilização. E não só da civilização ocidental, porque no mundo islâmico você terá exatamente o mesmo problema logo depois. A partir do negócio o mundo islâmico não fará senão imitar este mesmo procedimento. Vamos dizer, com algumas diferenças específicas. Uma providência que eles tomaram, que talvez tenha sido sábia, é resguardar os aspectos não racionalizáveis da doutrina. Isto é, entre os vários elementos que compõem a doutrina, tanto cristã quanto islâmica, tá certo? Existe, em primeiro lugar, vamos dizer, a revelação, e segundo a tradição, aquilo que foi sendo transmitido, e existe a continuidade da revelação. Isto é, Deus pode dizer mais alguma coisa que ele não disse antes. Não é isso? Então, no mundo cristão, o esforço de unificação é total. E no mundo islâmico é parcial. Existem várias tentativas diferentes. Existem escolas teológicas diferentes que, embora divergindo, são admitidas como igualmente ortodoxas, tá certo? E ainda existe a possibilidade das revelações pessoais feitas, vamos dizer, a santos e místicos, os quais não têm a obrigação de dar conta do conteúdo doutrinal daquilo. Está entendendo? Então, isso quer dizer que ele pode enunciar a revelação que lhe foi feita, mesmo que ninguém entenda. Está entendendo? Então, quando isso acontece, estas sentenças são colocadas à margem da discussão teológica, tá certo? E elas podem ser aceitas por quem assim deseja. Isso no mundo islâmico. Tá certo? Mas isto foi assim lá, porque lá não existe esse negócio chamado igreja, não existe uma instituição chamada igreja. Quer dizer, no mundo islâmico você não tem clero. Quer dizer, todo muçulmano é um clérigo, é o sacerdote da sua própria família. Tá certo? Então, mas como no Ocidente, você tem a organização centralizada e hierárquica, né? Então também o esforço de sistematização tem que ser um só, unificado, tá certo? E a doutrina que se obtiver tem que ser uniforme para todos, tá certo? A trabalheira que esse negócio, para vocês terem ideia de uma trabalheira, é só vocês lerem algumas atas de concílios, tá certo? Você vê que a elaboração começa no nível, vamos dizer, dos estudiosos, dos filólogos e dos teólogos, tá certo? E depois você pode chegar em certas dúvidas que você não consegue resolver naquele plano e que requerem decisões doutrinais. Então, essas decisões, bom, quem pode tomar? Somente a autoridade eclesiástica. Então, você vai lá para o cardeal. Mas se o cardeal não sabe, bom, então vai ter que perguntar para o concílio. E se o concílio não souber? Bom, daí o concílio consulta o Papa. E se o Papa não souber? Daí o Papa pergunta para Deus. Então, a função básica do Papa é essa. O Papa existe sobretudo para ele. Ele é o sujeito que, se ninguém mais souber, então ele vai ter que ajoelhar lá e ficar rezando até Deus falar alguma coisa para ele. Enquanto não falar, ele não pode abrir a boca. Mas mesmo sem chegar até essa última instância, tá certo? Em que é necessário o Papa consultar o próprio Deus, antes disso já houve muito trabalho a ser feito. E como eu disse, vamos dizer, quando termina a fase filológica e concordística, né, quer dizer, da simples comparação dos documentos 2 a 2, e vai começar essa fase da sistematização, aí é que o cristianismo, pela primeira vez, cria o seu primeiro gênero literário. O gênero literário é o que se chama a Suma. O que é a Suma? A Suma é um compêndio, tá certo? Organizado, tá certo? Da doutrina cristã. O fato mesmo de que existam várias sumas mostra como não é fácil fazê-las, porque se tivesse acertado na primeira, teria uma só. Não é isso? Então, mas até chegar à Suma ainda vai correr um pouco mais de tinta aí. Uma vez adotado esses dois pressupostos, isso é, de que o conteúdo da revelação é racional e de que, portanto, o universo é racional, tá certo? No momento de você encontrar quais são os princípios que organizam, que estruturam racionalmente a realidade, você vai ter que puxar esses princípios de dentro do próprio Evangelho. E o fato é que existem inúmeras maneiras de fazer isso, tá certo? Então, aí começam a surgir problemas. Um problema é que o sujeito tenta uma síntese, mas esta síntese deixa de fora coisas importantes, que uma vez levada em consideração, derrubam a síntese. Quer dizer, o sujeito faz uma armação lógica toda arrumadinha, tá certo? E diz, olha, está aqui a estrutura da doutrina cristã. E daí aparece um sujeito e diz, olha, mas tem uma frase lá no Evangelho que o senhor esqueceu e que desmente isso aí. Então, daí tem que começar tudo de novo. A segunda possibilidade de erro é o erro de perspectiva. Quer dizer, o indivíduo não hierarquizou as coisas direito, ele colocou elementos acidentais no centro e o essencial fora. Isso aí também pode acontecer o tempo todo. E pode acontecer simples erro de interpretação, quer dizer, o sujeito entendeu errado. Tá certo? E daí é que começa a haver a pululação das heresias. Heresia é o quê? A heresia é uma doutrina cristã. Quer dizer, para uma doutrina poder ser considerada herética, ela tem que ser cristã em primeiro lugar. Não é isso? Quer dizer, uma doutrina total. Você não pode dizer que o budismo é uma heresia. Entendeu? Não, o budismo é outro negócio, é outra religião. Tá? Agora, uma heresia é uma falsa doutrina cristã. Quer dizer, é uma falsa versão, né, da doutrina cristã. Ora, a possibilidade dessas do aparecimento de heresias é enormemente vasta pelo simples fato de que o material básico que você tem, que é o Evangelho, é um discurso mitopoético, que tem por si mesmo várias camadas de sentido. Eu estou dizendo essas coisas para vocês terem ideia, vamos dizer, do monumento de trabalho intelectual que esses camaradas fizeram. E como sem isso nós não seríamos absolutamente nada até hoje. Né? Então, na passagem do mito poético para o discurso lógico, né, a própria pluralidade de sentidos possíveis tem que ser articulada de algum modo, tá certo? Que acabe sendo convergente para os princípios que você está querendo estabelecer. Isso também não acontece por si. Isso tem que ser encontrado, depurado um a um. Tá certo? Então, mais ainda, dentro do Evangelho, como o discurso mitopoético, existe um monte de expressões paradoxais. É só você vasculhar um pouco ali e você encontra. Tá certo? Vamos dizer, a própria doutrina da Trindade. Não é isso? Quer dizer que Deus é uma essência sob a forma de três pessoas, três hipóstases, três personificações, que permanecem inteiramente distintas, sendo uma só. Bom, aí você já tem um problema dialético monstro. Não é isso? Segundo, você tem o problema da encarnação. O que que quer dizer o verbo se fez carne? Nós podemos entender isso, por exemplo, poeticamente. Nós podemos entender que aquilo que num certo plano de realidade é um indivíduo humano, num outro plano é um discurso. Quer dizer, se houvesse, vamos dizer, em cima desse nível de vida que nós ocupamos, que é o nível humano, tá certo? Existisse um outro plano constituído inteiramente de discurso, não é isso? Então, Jesus equivaleria a um determinado discurso. Não é isso? Como, vamos dizer, como digamos, numa peça de teatro, cada um de nós, ao mesmo tempo sou eu, mas naquele outro plano eu sou o personagem que estou representando. Então você poderia distinguir esses dois planos, tá certo? Mas se há uma diversidade de planos, então se coloca o problema da hierarquia da realidade. Porque se existe um plano espiritual que é causa e fundamento deste aqui, do mundo sensível, tá certo? Então, em que sentido o Jesus Cristo carnal, tá certo, é tão real quanto o Jesus Cristo considerado como Logos, como Verbo Divino? E aí já surgem mil explicações diferentes. Agora, veja que coisa, o lado mais dramático da história. Todos os indivíduos que conservavam dentro de si, através da tradição, o eco do impacto originário da presença de Jesus Cristo, tá certo? Nós podemos dizer que sinteticamente e compactamente eles sabiam a solução de tudo isso, mas não sabiam verbalmente. É? Então, nesse momento, este indivíduo são o único guia possível, tá certo? Então, quer dizer que a interpretação correta é dada por uma espécie de afinação entre a alma do indivíduo e a inspiração originária do cristianismo. Sem isso, não adianta ele ter todas as técnicas possíveis, porque ele vai se confundir com as técnicas, no meio das técnicas. Está entendendo? Então, é justamente aí que as figuras desses grandes intérpretes da religião cristã, como São Tomás de Aquino, aparecem como figuras providenciais. Entendeu? Por quê? Porque você tem, de um lado, a revelação, que é o elemento, por assim dizer, fático. É o fato, é o dado. Tá certo? Por outro lado, você tem o elemento sistematização, que é a parte racional e humana do negócio. Tá certo? Esta aqui tem que ser um eco daquela. Mas acontece que aquela não se traduz em sistematização por si mesma. É você mesmo que tem que fazer. Não é Deus que vai fazer isso para você. Entendeu? Então, você está fazendo ao mesmo tempo o máximo de esforço racional construtivo, e você ao mesmo tempo tem que estar, vamos dizer, ligado à fé originária. Não pode haver maior tensão do espírito do que esta. Não é isto? Porque vamos supor que o indivíduo, num certo momento, ele se concentra, reza, lê a Bíblia, reza, e ele tem a resposta de Deus, naquele momento. Está certo? Ele, bom, ele tem para ele. Não é isto? Ele tem para ele, e não sob forma de doutrina, e sim sob forma de resposta fática, resposta real. Tá certo? Então, nós podemos dizer, esse indivíduo, ele conhece Deus, mas ele não conhece Deus doutrinalmente. É? O lado doutrinal é ele que vai fazer. E para, talvez, esse trabalho doutrinal, o esforço é exatamente o contrário do esforço contemplativo do homem que está rezando. É um esforço construtivo, um esforço arquitetônico. E também um esforço analítico. Está entendendo? Então, na tensão entre, vamos dizer, a fé e a inspiração originária e o esforço racional construtivo, ali é que surge, vamos dizer, justamente todo o drama das heresias, quer dizer, das interpretações parciais, dos erros, dos desvios, etc, etc. E nós precisamos entender que esse negócio, quando um sujeito cometia um erro desses, tá certo? Você não pode esquecer que os que cometiam erros eram participantes do mesmo esforço. Não era ninguém que estava a fim de sacanear, não. Tá? Quer dizer, havia um esforço coletivo de sistematização e expressão da religião cristã. Lá pelas tantas, um dos pedreiros começou a construir uma parte do edifício que não combina com o resto. Tá certo? O que nós vamos fazer? Às vezes não pode jogar fora o que o sujeito fez. Por quê? Porque às vezes o erro dele contém dentro de si objeções que podem ser preciosas para esclarecer aqui o conjunto. Então você não pode jogar fora, mas também não pode deixar como está. Então isso quer dizer que com cada novo heresiarca que aparecia, as discussões podiam se prolongar por anos e anos e anos e anos e anos. Então, hoje nós temos a ideia de que se aparecer um sujeito heresiarca, você metia o cara na fogueira. Bom, se tivesse sido assim, teria sido fácil, mas a doutrina cristã não existiria. Não é isso? Então, quando se chega a construir o Tribunal da Inquisição, que acho que foi 1214, 1218, uma coisa assim, quer dizer, já era uma fase muitíssimo avançada, século XIII, não é isso? O século XIII já é a culminação da escolástica, aí já tem São Tomás de Aquino e Duns Scotus, etc. A função básica do Tribunal da Inquisição é examinar o material cristão, examinar tudo aquilo que está sendo distribuído como doutrina cristã e ver se é. Mas acontece que às vezes você também não sabe se é. Tá entendendo? Ou você percebe que tem algo errado, mas você não sabe o quê. Porque, note bem, a interpretação do Evangelho É a transposição do mito poético para o analítico. Pô. Então, é sempre um problema difícil. Não é isso? Exigindo, então, tem vários níveis de interpretação, tá certo? Esses vários níveis têm que ser articulados de muitas maneiras e por muitos lados diferentes. Tá certo? Note que, se você der um salto de 10 séculos em cima disso, e você chegar ao século XX, você verá que no domínio, por exemplo, do direito, somente no século XX aparece um sujeito que diz que o edifício do direito tem que ser todinho racional e baseado numa premissa única, que é o negócio do Kelsen com a norma fundamental. Então, também a mim me parece óbvio que, se não tivesse havido todo este gigantesco esforço, ninguém também teria pensado nisso. Tá certo? Isso quer dizer que toda a escolástica é uma imensa aposta nas possibilidades da expressão racional humana de um conteúdo divinamente revelado. Tá certo? Quer dizer, é a aposta mais difícil que pode haver. Também você tem que levar em conta que este edifício da doutrina cristã, ele ainda não está pronto. Ele continua. De concílio em concílio, esse negócio ainda continua. As discussões teológicas ainda continuam. E vai continuar até o fim dos tempos. Pelo próprio, vamos dizer, caráter infinito, tá certo? Da revelação originária. Quer dizer, aquilo tem possibilidades que você não entende, e que só entende quando elas se revelam na história, quando elas aparecem, de algum modo. Não é isso? Então, o fato de dizer que a revelação cristã vem numa fórmula mitopoética, não quer dizer que ela seja mito no sentido do conceito oposto à história. Tá certo? Normalmente o pessoal faz muita distinção de mito e história, tá certo? Mas acontece que uma coisa é um mito que foi inventado, uma história que foi inventada, outra coisa é um mito que aconteceu. A vida, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo aconteceu, tá certo? Então, é um conjunto de fatos históricos, tá certo? Com sentido mítico. Tá certo? Então, sempre que isso acontece, você tem ali compactado um conjunto de possibilidades cujo desdobramento temporal será a história de uma civilização. É isso? Então, mas é assim como o ciclo judaico, é isso? Começa com o Gênesis, tá certo? E vai terminar na Jerusalém Celeste. O ciclo cristão começa com o nascimento de Jesus Cristo e vai terminar no juízo final. Isso também quer dizer que tinha aí um outro elemento que só aos poucos foi sendo expresso, que é o fato de que esta revelação trazia dentro de si um modelo do desenvolvimento temporal futuro. Em direção, vamos dizer, ao juízo final. Então continha algo, vamos chamar de filosofia da história. Tá certo? Mas também não é exato dizer qual é a filosofia da história, porque tinha uma semente mitopoética de múltiplas filosofias da história possíveis, todas igualmente cristãs, tá certo? Das quais a primeira expressão é a de Santo Agostinho no livro A Cidade de Deus. Tá certo? Porém, esta possibilidade que Santo Agostinho é o primeiro a explorar, ela fica mais ou menos entre parênteses durante algum tempo. Tá certo? E o problema da filosofia cristã da história só vai voltar a se colocar muito tempo depois. Isto é para vocês terem ideia de como o edifício doutrinal não está pronto. Nós podemos dizer taxativamente que não existe uma filosofia cristã da história. Não existe uma doutrina cristã da história. Está certo? Existe a possibilidade de uma. Está certo? Existe a semente de uma que está dada no próprio Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho diz que as coisas começaram assim e vão acabar assado. Está certo? Como isso deve ser interpretado? Qual é, vamos dizer, se este é o arcabouço eterno da história humana, tá certo? Como é que isso se traduz nos termos da história real? Por exemplo, veja o problema que isto coloca instantaneamente para a própria igreja como instituição. Quer dizer, se a igreja tem que durar no tempo, quer dizer, que se o juízo final não é para amanhã, porque as primeiras gerações cristãs achavam que ia ser rapidinho, tá certo? Se o juízo, final não é para amanhã, tá certo? Então a igreja passa a ter um papel que se prolonga no tempo. Não é isso? Qual é o papel da igreja? É tirar essas pessoas deste mundo e voltá-las para o outro? Sim, poderia ser, porém, até lá elas têm que estar crescidinhas. Não é isso? Então você vai ter que alimentá-las, vesti-las, educá-las, prepará-las, etc. Eles dão um meio de subsistência enquanto isto. Tá certo? Então, vamos dizer, a igreja, enquanto simples portadora da revelação, é uma coisa, e a igreja, enquanto força historicamente atuante, é outra. Qual é a articulação delas? Você sabe? Eu não. Nem você sabe, nem eu, tá certo? Mas esse já é um outro problema que a filosofia escolástica inteira nem mexeu. Ficou lá com Santo Agostinho e depois, muito mais tarde, no século XX, vai reaparecer, tá certo? Então, é neste momento que pode, vamos dizer, a partir de elementos bíblicos, tá certo, surgir uma interpretação herética. Não é isto? Mesmo não tendo a interpretação certa, ou seja, nós não temos a doutrina cristã da história, tá certo? Mas o sujeito pode propor uma que a gente perceba que não é a certa. Não é isso? Mas você vai perceber, claro, de maneira obscura. Não é isso? Então, veja que um teólogo cristão no século XX é colocado de novo na mesma situação dos primeiros padres. Ele é obrigado a desenvolver um aspecto da doutrina, no qual ele não tinha pensado ainda, que ele não tinha ainda, para responder, tá certo, a uma versão herética que se adiantou e veio primeiro. Está entendendo? Então, sempre que é assim, você está, vamos dizer, trabalhando num domínio em que o lado adversário é que tem a iniciativa, você começa por raciocinar e por tentar responder a ele na clave dele. E essa clave é evidentemente inadequada àquilo que você mesmo quer dizer. Então, até você achar a modalidade de expressão, tá certo? E de articulação correta para aquilo, passa-se algum tempo. Tá certo? É fácil você perceber que hoje, por exemplo, a teologia da libertação, ela tem muito mais iniciativa, tá certo, do que a resposta à teologia da libertação. Não existe nenhuma teologia organizada, tá certo, da história que responda à teologia da libertação. Tentando responder a ela, você vai responder nos termos dela, você vai responder aos pontos que ela levantou, do jeito que ela levantou, no plano, no nível que ela levantou. Tudo isso está inadequado, você está trabalhando ainda com os instrumentos do adversário, até você encontrar os seus próprios é um problema, tá certo? Então, veja como seria importante hoje o problema de uma teologia cristã da história, tá certo? Mas a diferença básica, vamos dizer, da revelação cristã para a teologia da libertação e também vamos dizer, da filosofia da história de Santo Agostinho para a teologia da libertação, é que na primeira, na teologia cristã, o fim da história não faz parte da história. O fim da história é a eternidade. Isso quer dizer que você não pode dizer que o juízo final seja um acontecimento dentro da história. Ao contrário, ele abarca toda a história. Isso? Quer dizer, o juízo final é um momento em que todos os momentos anteriores estão contidos, porque todos serão julgados ali dentro. Não é preciso ser muito esperto para ver que isso não pode ser um acontecimento dentro da história. Essa é a mesma coisa que diz, olha, o julgamento do crime não faz parte do crime. Não é isso? Então, ao passo que para a teologia da libertação, a culminação dos tempos é dentro da história, que é exatamente aquele negócio caracteristicamente revolucionário gnóstico, de que a história vai parar, a história vai chegar num certo patamar, né, de perfeição, e dali para dentro o que vai acontecer é outro negócio especificamente diferente, que já não será mais a história. Como Karl Marx diz da chamada, nós passaremos da pré-história para a verdadeira história. Se você pode chamar do fim da história ou o começo da história, tá certo? Pode ser o fim ou o começo, agora a história é que não será. Então haverá dentro do tempo uma espécie de parada do tempo, no qual uma certa sociedade temporalmente existente será como uma espécie de Jerusalém Celeste, né, plantada, né, estaticamente na sua perfeição por não se sabe quanto tempo. Tá certo? Então, o simples fato de a ideia da eternidade ser rebatida para dentro de um certo tempo determinado, por isso você já vê, pô, mas esse negócio aí não pode ser cristão. Isso porque Jesus Cristo não disse que a história é terminar dentro da história. Ele falou que é terminar tudo. Quer dizer, é todo o orbe da manifestação e da existência, tá certo? Que será absorvido, tá certo? Nesse momento eterno do juízo final. Em termos cristãos, você perguntar quando é o juízo final. Bom, o juízo final foi ontem, é hoje e será amanhã. O juízo final está sendo, de certo modo, nesse momento mesmo. Está certo? Então, o juízo final é permanente. Apenas dentro da nossa escala, quer dizer, nós podemos ver, a nossa vida temporal está como se fosse, vamos dizer, um certo raio, né, que partindo do círculo vai rebater na superfície da esfera, comparado a todos os outros raios que estão fazendo a mesma coisa naquele momento. Quer dizer, visto do ponto de vista deste único raio, né, a esfera está no fim, porque é só que você vai, lá que você vai encontrar a superfície dela. Mas, na verdade, é o raio que está dentro da esfera. Entendeu? Então, é um problema de uma certa, um desnível, né, entre uma percepção fundada no tempo, na temporalidade humana, e uma outra fundada na eternidade. Vamos dizer, a temporalidade humana pode ser compreendida desde a eternidade, mas o contrário não pode. Se você tentar compreender a eternidade dentro da temporalidade humana, o que você fará? Você inventará uma pseudo-eternidade, que será, né, a forma, a suposta forma final da sociedade, na qual, né, tudo será eternamente belo, como é em Cuba, por exemplo. É claro que é uma ideia de uma estupidez monumental, né? Mas as ideias mais estúpidas, quando expostas com uma certa complexidade, embora se tornem mais estúpidas ainda, por causa disto mesmo, elas criam dificuldades e bloqueios sem fim. Isso quer dizer que, mesmo o teólogo cristão, sabendo que isso é falso, ele diz, bom, mas agora, como é que você vai responder a este negócio? O Spinoza mesmo, ele criticava essa visão de que a eternidade é apenas uma soma de quantidades discretas de tempo. Bom, então os caras estão confundindo a eternidade com a perenidade. Quer dizer, você pode até criar, vamos supor que você conseguisse criar uma sociedade perene, uma sociedade que nunca mais acaba, Tá certo? Ela não seria eterna, ela teve um começo, num certo momento, e simplesmente vai parar por ali mesmo. Tá certo? É claro que não vai haver sociedade nenhuma assim, mas se houvesse. É isso. Agora, também pode acontecer que o sujeito pode, quer dizer, esse caráter estático da sociedade perfeita final, ele também, percebendo que isso é absurdo, ele pode atenuar a ideia. Não, haverá uma outra temporalidade, uma outra, um outro nível de tempo. Então, tornou a ideia aparentemente menos absurda. Tá certo? Também não é necessário dizer que nesse ínterim, então, você pega nos últimos 300 anos, então, toda a compreensão desse edifício doutrinal cristão foi para as cucuias. Tá certo? As pessoas não são mais capazes de um esforço deste tamanho. Não tem mais ninguém que seja capaz disso. E, no entanto, eu digo, olha, para responder a isto, para responder a teologia falsa, ele precisa de teologia verdadeira. Não é isso? E cadê a teologia verdadeira? Não é isso? Eu não vejo outra maneira, senão você reconquistá-la toda. Quer dizer, você reconquistar os instrumentos intelectuais todos que esse pessoal tinha, tá certo? E refazer dentro de você esta trajetória, né? Que foi a da formação da escolástica. Tá certo? Mas muito bem. Se os princípios nos quais a escolástica se baseava, então é a racionalidade da mensagem cristã, e, portanto, a racionalidade do real em geral, isso não implicava de maneira alguma, tá certo? A exclusão de um elemento de mistério, um elemento de inexplicável. Só que esse inexplicável ia ser reduzido ao mínimo e somente aquilo que estivesse no Evangelho. Você não vai inventar novos mistérios. Se tem pontos ali que Deus reserva a explicação para ele, tá certo? Então, não seria nem um pouco racional você tentar explicar tudo. Quer dizer, para explicar o resto já está difícil, agora quanto mais esses pedaços, né? Por outro lado, esses dois pressupostos implicavam, para os que trabalhavam nessa obra, a adoção de uma certa técnica. E essa técnica escolástica é justamente o que vai criar o modelo das sumas. Tá certo? As sumas são sempre organizadas assim. Você tem a colocação do problema, na forma de uma pergunta. Certo? Você tem as várias alternativas, as várias respostas possíveis. Você tem os argumentos pró e contra cada uma. Tá certo? Você tem a solução do problema. E aí você tem a crítica final das soluções que foram, vamos dizer, abandonadas, que foram impugnadas. Tá certo? Então, vamos dizer, cada capítulo de uma suma é organizado assim. Tá certo? Sendo que a conclusão final dele, então, servirá de premissa para demonstrações posteriores. Tá certo? Este processo é o que é chamado de processo de clarificação, de esclarecimento, de modo que aquilo que está embutido seja desdobrado, tá certo? E exteriorizado, né? De algum modo, sempre, vamos dizer, pelo método dialético da confrontação de alternativas, tá certo? Que ou você sintetiza numa terceira, ou você corta uma delas, ou você inventa outra. E, de modo que, a partir das primeiras questões, as questões seguintes iam se ramificando. Tá certo? Então, por exemplo, se você pegar na Suma contra os Gentios, que é assim, maravilhosamente organizada, certo? Você vai colocar um primeiro capítulo sobre os primeiros princípios, sobre Deus, a eternidade, o ser, etc, etc. E depois vai descendo para questões cada vez mais detalhadas e particularizadas, tá certo? Sobre todos os princípios secundários que estruturam isso, até você chegar em questões da vida prática, moral, etc, etc, etc. Tá certo? Tudo isso tem que estar tudo articulado. Não é um discurso linear. Porque você tem diversas questões iniciais. Essas questões iniciais, elas se entremescam depois, as conclusões delas vão sendo mescladas. Tá certo? E a única imagem física que você pode fazer disso é justamente a imagem do que surge mais tarde como arquitetura gótica. A arquitetura gótica também, né, se você parte do topo, tá certo, da catedral, você vê que ela se estrutura como um processo de ramificação, de desdobramento, como se fosse um quadro sinótico, um conjunto de chaves. Tá certo? Mas tem uma chave aqui, tem outra aqui, e as duas se entremesclam no meio. Tá certo? Isso terá consequências mais tarde também, na imaginação musical, na concepção do espaço, nos gêneros literários, etc., etc. Tudo isto, nós ainda raciocinamos dentro desse esquema. Tá certo? Tudo isso, todo esse edifício está pressuposto. Tá certo? Digamos, por exemplo, na organização das nossas gramáticas. Está pressuposto, vamos dizer, na organização de qualquer estrutura empresarial, por exemplo. Né? Então, quer dizer que isso é realmente a espinha dorsal da humanidade. Tá certo? Se você quiser saber por que a civilização do Ocidente se impôs a todas as demais, eu digo só por causa disso. Ela tem unidade orgânica. As outras não tinham. Isso quer dizer que, mesmo depois da reforma, do renascimento, etc., etc., mesmo depois de uma ampla descristianização do mundo, tá certo? Nós ainda estamos dentro dessa organicidade gótica, né? Escolástica e gótica. Eu não sei o que aconteceria se isso fosse perdido ou esquecido de tudo, tá certo? Mas, na passagem para a filosofia moderna, nós observamos já algumas catástrofes cognitivas que surgem da perda de percepção dessa organicidade, tá certo? Perda, evidentemente, que não é vivenciada como tal pelos personagens que a vivenciam. A explicação que eles dão do que está acontecendo é outra completamente diferente. Né? Então, ontem mesmo estava dando uma aula, e amanhã talvez a gente aborde esse mesmo assunto aqui, mas só para adiantar o expediente, só para dar um exemplo da transição do escolástico para o moderno, tá certo? E para compreender uma certa filosofia, nada melhor do que você ter ideia do que veio antes e do que veio depois. Quer dizer, nós vimos o antes, agora, se nós perguntarmos, e o capítulo seguinte? Você tem um capítulo seguinte, você tem um contraste, tá certo? A escolástica, seguindo Aristóteles e adaptando e aperfeiçoando enormemente, tá certo? Porque as explicações de Aristóteles também são enormemente compactadas e obscuras, tá certo? E nos comentários de Santo Tomás de Aquino e Aristóteles, que talvez talvez a melhor obra dele, o Aristóteles aparece todo organizado como uma igreja gótica. Você tem mil chaves, as chaves vão se entremesclando, ou seja, aquilo tem uma estrutura polifônica, na verdade. Isso. É curioso até a gente falar de polifonia, porque durante todo o período gótico, né, o canto é o canto gregoriano, ele é monofônico, tá certo? Mas a arquitetura já era polifônica, então a polifonia já estava dada na estrutura da igreja. Oi. Várias melodias simultâneas que tem que se articular de algum modo, né? O canto gregoriano podia ter, o coral podia ter 1.500 pessoas e todos cantar exatamente a mesma melodia. Mas pressupondo essa unidade A. O quê? Essas várias melodias pressupõem que estejam organizadas de acordo com essa unidade hierárquica, ou seja, do mais alto para esse. Se não tiver, não soará como polifonia, mas apenas como mixórdia, se não tiver nenhuma conexão entre elas. Sim, mas o pessoal até tentou no século XX, vamos ver para ver o que dá, mas não dá nada. Mas essa conexão poderia existir, mas não necessariamente ser hierárquica. Se você tem várias melodias, você tem essas várias chaves, e elas vão se entremesclando. Tem uma melodia aqui, outra aqui, mas dentro vão misturar. Você pode até tocar, por exemplo, uma em sequência a outra. Tocar uma, depois tocar outra, depois tocar outra. Agora, misturar para ver o que dá. Tá certo? Então é exatamente assim. É como você tem as várias torres da igreja, né? Então você tem as várias chaves que vão descendo, mas lá para baixo elas vão cruzar. Então, mas antes de dar esse exemplo, precisa mais uma explicaçãozinha. Esta unidade orgânica do pensamento cristão nessa época é obtida também graças a um fator sociológico, tá certo? Que é a organização da vida intelectual na época. É isso? Então, a casta dos intelectuais medievais era constituída inteiramente de pessoas dedicadas a esta função. Quer dizer, a coisa era tão complicada, que você tinha que estar continuamente reciclando as novas gerações para preparar novos indivíduos para poder continuar aquilo. É uma espécie de uma gigantesca, né, polifonia doutrinal que pode continuar por muitas gerações e que, de fato, continua até hoje, né? Então, aos poucos, os procedimentos para o treinamento, preparação dessa gente acabam adquirindo uma certa unidade e marcando, então, vamos dizer, o estilo de pensamento da época por um certo estilo de vida intelectual. Né? Então, o indivíduo que se dedicava à vida intelectual tinha que ter, basicamente, duas habilidades, duas qualificações. Primeiro, ele tinha que ser um cristão. Tá certo? Ou seja, alguma vivência direta daquilo que se falava na doutrina cristã ele tinha que ter. Tá certo? E em segundo lugar, ele era um técnico de leitura, porque o material todo com que se trabalhava eram textos. Não é isso? Então, vamos dizer, a interpretação do texto à luz da inspiração cristã, que você recicla através da prece, da vida cristã, etc, etc. Essa é a ocupação desses caras. Eles só fazem isso o tempo todo. O que significa que havia, desde logo, uma imensa comunidade de objetivos para todos esses indivíduos. O que também significa que todos sabiam do que todos estavam falando. Tá certo? Isto só aconteceu nesta época. Se você pegar as elites universitárias das outras épocas, isso não acontece de maneira alguma. Isso quer dizer que se existe, por exemplo, uma discussão entre, vamos dizer, o teólogo e o heresiarca, os dois se entendem perfeitamente. Tá certo? Se entendendo, então, teoricamente, é possível a prova. Tá certo? Então, você vê, por exemplo, que a condenação de um indivíduo por heresia somente se fazia depois de esgotadas todas as possibilidades da persuasão racional. É isso. Então, quer dizer que somente o indivíduo não se rendia à argumentação racional, aí sim, eles dizem, bom, então o cara é obstinado. Quer dizer, então não adianta conversar com ele, então o que nós temos que fazer? Temos que nos livrar dele, pô. Isso também quer dizer que a arte, vamos dizer, da interpretação de textos aí chega a requintes, tá certo? Que hoje as pessoas não conseguem imaginar. Então, para a interpretação de uma única sentença do Evangelho pode se prolongar por milhares e milhares e milhares de páginas, e aquilo não esgota mesmo, né? Por outro lado, tudo aquilo vai estar articulado com outra interpretação de outra frase e assim por diante. Quer dizer, você tem um esforço permanente de unificação de todo o conhecimento na alma do próprio teólogo, isso é, do próprio cristão. Então, quer dizer, mas isso é a filosofia no seu estado mais puro. É a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Tá certo? Isso se observa em todos os filósofos, todos sem exceção, tá certo? do período, né? O fato de que houvesse uma língua internacional e o fato de que as universidades se compusessem de um público que vinha, tá certo, de vários países, de várias classes sociais, etc., etc., fazia também que a aquisição da condição de estudante, de intelectual, cortasse os laços do indivíduo com a sua origem social. Quer dizer, a partir da hora que ele vestiu o uniforme de estudante, ninguém mais pergunta de onde ele veio, quem é seu pai, quem é sua mãe, tá certo? Se você é nobre ou mendigo, se você é da França ou da Alemanha. Tá certo? Você tinha que mostrar que você era capaz de uma convivência dentro das normas da vida estudantil e intelectual. Tá certo? Quando tudo isso não se desfaz no mundo moderno, mas é abandonado por uma parte da intelectualidade em favor da vida intelectual como freelancer, tá certo? Então é evidente que a primeira coisa que acontece é que você perde a possibilidade do diálogo internacional. Não tem mais isso. Né? E isso acontece justamente quando surge, vamos dizer, uma nova intelectualidade, já não universitária, mas palaciana, tá certo? Da qual fazem parte Descartes, Maquiavel, Thomas Hobbes, etc., etc. Quer dizer, era um servidor, eram ou aristocratas, como Descartes, ou servidores da classe aristocrática, tá certo? Como Maquiavel e Hobbes. Quer dizer, já viviam num ambiente completamente diferente, não é isso? E evidentemente também as suas regras de convivência com as pessoas eram muito diferentes. Por exemplo, você veja que qualquer livro de filosofia medieval que você lê, que geralmente começa com uma invocação a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, alguma coisa assim. E a partir do século XV, XVI, os novos livros de filosofia começam com um exórdio que geralmente é a puxação de saco de algum rei, nobre ou príncipe que deu dinheiro para você escrever aquilo. Basta isso para você dizer, virou bagunça. Quer dizer, começou aí a corrupção. Não é isso? Então, não havendo mais a condição do diálogo internacional, tá certo? Então você não tem mais a fiscalização sistemática. Não é? Você não pode esquecer que dentro da universidade medieval, o que quer que você dissesse, você dizia para toda a congregação. Tá certo? Então ia aparecer muita gente discordando, reclamando, ia ter que, em algum acordo ia ter que chegar ali. Né? Até que chegava, quando alcançava a culminação da sua carreira de professor, então ele era convidado, né, a fazer uma sessão do que ele chamava questiones quod libertales. Quer dizer, é pergunta sobre o que quer que seja. Tá certo? E o sujeito ficava na frente de toda a congregação, professores e estudantes, e tinha que responder bem a qualquer pergunta sobre qualquer coisa. Quer dizer, era uma monstruosidade, evidentemente. Né? Quer dizer, todo o conjunto dos conhecimentos que tinha ali dentro, ele tinha que demonstrar que dominava. É claro que era um universo de conhecimento mais limitado, mas mesmo assim era um negócio monstruoso. Então, as próprias questões quod libertales mostravam, vamos dizer, a unidade de preocupação, né, da universidade. A universidade não queria dizer outra coisa, tá certo? Senão o conjunto dos estudantes e professores. Mais tarde vai se interpretar como universitas literarum accientiarum, quer dizer, universalidade das ciências e das letras, mas isso é um sentido posterior. No começo, a universidade quer dizer apenas o universo dos estudantes e professores, tá certo? Então, os novos intelectuais que surgem dentro da casta aristocrática não pertencem a este universo, e o público a que eles se dirigem geralmente é um público menos qualificado intelectualmente do que eles. Não é isso? É um público que tem mais dinheiro, mas tem menos qualificação intelectual. Tá certo? Então, o convite ao charlatanismo aí já é imediato. Quer dizer, vou escrever um monte de histórias da carochinha, vou enganar aí a princesa e ela me dá uma grana aí. Fica tudo por isso mesmo. Basta isso para você ver que a filosofia moderna não pode ser séria em relação a... Não pode mesmo, é impossível ser. Tá certo? Mas podia pelo menos ter salvado as aparências. Mas para você ter ideia de como é que a coisa muda repentinamente, você pode comparar, por exemplo, a teoria da percepção que os escolásticos defenderam a partir de Aristóteles e qualquer das teorias da percepção que aparecem em seguida. Então, ontem estava no Rio de Janeiro estudando uma par de Hobbes sobre a percepção. Os escolásticos de Aristóteles diziam o seguinte, diziam que todo objeto ele tem em si, vamos dizer, articulada, uma multiplicidade de formas simultâneas. Tá certo? Por exemplo, se você pega um sapo, ele tem a forma, né, espacial de sapo, e por isso mesmo ele tem, considerado num outro plano, ele tem a forma visível de sapo. A forma visível não é a mesma coisa que a forma espacial. Mas estão juntas, não são separáveis. Ao mesmo tempo, ele emite um som de sapo. E se você o fritar comigo, ele vai ter gosto de sapo. Tá certo? Então, esses vários aspectos, vamos dizer, o aspecto espacial, visível, auditivo, táctil, etc, etc, tá certo? Eles são as várias formas cuja síntese inseparável compõe o objeto. Não é isso? Então, no que consiste a percepção? Consiste apenas na correta leitura dessas várias formas. Não é isso? Então, se você toca o sapo, você sente o formato espacial de sapo. Se você vê o sapo, você interpreta aquilo como sapo. Tá certo? Então, e no fim, se você tem ideia de que é um sapo, é por quê? Porque além de ter todas as formas sensíveis de sapo, ele tem a forma inteligível de sapo, senão você não inteligiria que é um sapo. Né? Se você percebe que é um sapo, se você percebe que este bicho se enquadra num conceito assim, assim, assim, é porque a forma dele é, vamos dizer, o correspondente objetivo do que este conceito afirma. No meio de todo o processo sensitivo existe a inteligência. A inteligência que intelige a forma inteligível, tá certo? Abaixo dela você tem as várias outras capacidades que também são intelectuais a seu modo, que também são, vamos dizer, intelectivas a seu modo, tá certo? Que são capacidades de você apreender essas várias formas, tá certo? Articuladamente num mesmo objeto, sem esquecer que vem do mesmo objeto, tá certo? Então, aí você tem o desdobramento dessas faculdades nos vários sentidos. Então, a visão pega os aspectos visíveis, o tato pega os aspectos espaciais, etc, etc. Não é isso? E, ao mesmo tempo, vamos dizer, o primeiro nível da síntese é simplesmente a reunião de todos esses sentidos num objeto único. Não é isso? E é isso que eles chamam o sentido comum, os sensus comunes, que já é um rudimento da inteligência. Tá certo? A teoria é bastante elegante e, de fato, não há nada que possa derrubá-la. Qualquer outra coisa que você acrescente, não vejo como, né, por exemplo, eu não creio que seja negável, por exemplo, que os sentidos próprios, como visão, audição, etc, etc, não captem as formas correspondentes aos outros sentidos. Ou seja, o olho não ouve e o ouvido não vê. Então, cada um só pega o seu. Então, como é que você sabe que tudo está no mesmo objeto? É evidentemente porque você tem a capacidade de fazer isso. Se você pega, porque pode fazer. Isso que se chama... Não sabemos como funciona isso, mas sabemos que essa função existe. E é isso que eles chamavam os sensus comunes, que é a identificação, quer dizer, da fonte unitária dos vários sinais recebidos. Então, em primeiro lugar... Isso quer dizer que Aristóteles e os escolásticos viam o processo de percepção como um simples processo de informação. A entrada de informação e síntese de informações. E isto foi, vamos dizer, muitas vezes trabalhado, retrabalhado, em muitas versões diferentes, cada vez mais elegante, etc, etc. De repente aparece Thomas Hobbes e diz o seguinte, isto é tudo uma besteira. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que o objeto da percepção, ele pressiona o nosso corpo e o nosso corpo de dentro ele reage à pressão. E é assim que se dá a percepção. Então, por exemplo, você quando, né, se você apertar o seu olho, você vê uma luz. Se apertar o ouvido, você ouve um som. Então, quer dizer, quando você ouve um som, fora porque você está sendo apertado. Então, isto é o que na fase moderna se chama a teoria da percepção. Mais ainda, ele diz, os estímulos que você que vem do objeto, tá certo? Vamos dizer, aparecem em você como representações. Então, se um objeto apertou seu ouvido, você ouve um som. Mas o som que você ouviu é uma representação. Esta representação não está no objeto. Quer dizer, o som que você ouve não é o som que o objeto emitiu. Porque se fosse o som do objeto, ainda estaria nele e não estaria em você. Portanto, em princípio, não há muita relação entre o que você ouve e o som que foi ouvido fora. Né? Mas não é uma coisa séria. Tá entendendo? E as pessoas até hoje estudam isso como se fosse, né, uma coisa digna de atenção, que é evidentemente uma bobagem, né? Mas uma bobagem expressa assim, com um tom de superioridade. Não, aqueles caras tinham aquela teoria da forma, chamava espécies, aquela teoria das espécies. Isso é tudo uma besteira. Na verdade, é assim, eu aperto seu olho, você vê uma luz, né? Puxa sua orelha, você ouve um som. Né? E mais ainda, o som que você ouviu não foi aquele que emitiu. O som que está em você não é o mesmo que está no objeto. Se estivesse lá, você não teria ouvido nada. E assim vai. As teorias de Descartes não são melhores do que essa. Então, isso é para vocês terem ideia do que é uma catástrofe intelectual. É quando você passa, vamos dizer, de um esforço coletivo organizado durante séculos, com milhões e milhões e milhões de discussões enormemente cuidadosas, tá certo? Para de repente um sujeito que lá no castelo do Conde e tal inventou um não sei o quê. E como o Conde deu dinheiro para publicar o livro, ele publicou. Eu só posso entender isso, vamos dizer, como uma promoção de uma pseudo-intelectualidade, tá certo? Promoção proposital, feita pela casta aristocrática para ver se disputava um pouco do espaço com o clero. Só posso entender isso aí. Ah, eles têm um monte de intelectuais, vamos arrumar uns também. Pega uma grana aí, tem um tal de Hobbes, dá um dinheiro para eles. E, evidentemente, sempre aparecerão pessoas talentosas e necessitadas de dinheiro, tá certo? Que aceitarão isso, ou então até algum aristocrata pode se meter a fazer suas próprias especulações depois que se aposenta, como por exemplo fez Descartes. Então, tendo esse antecedente, esse consequente da escolástica, vocês têm realmente uma ideia do que foi isso e da força estruturante que isso ainda tem residualmente em todas as nossas discussões. Isso tem mais força do que qualquer outra filosofia moderna, porque nenhuma, qualquer filosofia moderna, porque nenhuma delas, vamos dizer, abarca um universo assim tão grande. Nós só podemos encontrar, vamos dizer, como um paralelo, vamos dizer, de esforço coletivo prosseguido ao longo de tanto tempo no marxismo. O marxismo tem 150 anos, mais ou menos, né, de idade, e ele é uma coletividade organizada que está falando mais ou menos das mesmas coisas. Tá certo? Então, não deixa de ser uma escolástica à sua maneira, né? Quer dizer, é um esforço filosófico, ao mesmo tempo pessoal e coletivo, da parte de cada um, na qual cada um, partindo, vamos dizer, da sua experiência, das suas verificações pessoais, da sua própria busca de unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, tá certo? Propõe algo, tá certo, à coletividade, que lhe devolve com correções. Nesse sentido, o marxismo é evidentemente uma escolástica. Uma outra seria a psicanálise, por exemplo, tá certo? Mas é evidente que nenhuma dessas tem nem a amplitude de assunto e nem a elevação, tá certo, de inspiração, e muito menos a perfeição técnica e a honradez intelectual da escolástica. Tá certo? Então, isso quer dizer que nós ainda dependemos da Escolástica e para toda a humanidade, que saiba ou não, ela ainda é o ponto de referência. Não, ela, não a Escolástica considerada como conteúdo filosófico, tá certo? Mas como forma, né, de organização da atividade intelectual, arraigada, por um lado, na realidade, na experiência efetiva, tá certo? E, por outro lado, elaborada num edifício doutrinal comum. Diga. Sobre a percepção, nós captamos os objetos a partir de algumas categorias perceptivas, né? Por exemplo, quando nós dizemos isso aí, por exemplo, é o Kant, é o Kant e o Jean Piaget. Mas, essas afirmações, nós captamos a partir de certas categorias cognitivas. Né? Quando Kant diz isto, o que ele está fazendo? Qualquer escolástico concordaria perfeitamente com isto, tá certo? Porém, acrescentaria imediatamente. Você capta de acordo com certas categorias perceptivas porque o objeto emite de acordo com certas categorias emissivas. Isso imediatamente. Qualquer escolástico mataria isso na primeira. Hã? Ou seja, você só pode captar aquilo que está na sua estrutura de percepção, porque o objeto só pode emitir aquilo que está na sua estrutura de emissão. Se um sapo quiser cantar como um rouxinol, ele não pode. Então, esta informação auditiva, ele não passará para você. Vocês estão entendendo? Por exemplo, né? Os cães, por exemplo, eles não têm a especularidade. Né? Eles não conseguem perceber que eles estão frente a um espelho, né? Uhum. Então, eles veem algo parcial. Né? A gente não poderia estar... Esse é um dos motivos pelos quais você tem o cachorro e não é o cachorro que tem você. Não é assim? Quer dizer, quando você pega um animal que ele tem uma limitação, tá certo? Perceptiva que você não tem, e ao mesmo tempo você pode ter uma limitação que ele não tem, a qual dos dois incumbe saber isso? A você ou ao animal? Eu vejo mais, mas assim, não existiriam visões, não sei, visões mais completas, mais complexas, não sei. Assim. É, mas claro que existe. É evidente que existe. Se aparecer ali um anjo, ele vê você, vê o cachorro, entende tudo que você está percebendo, o cachorro está percebendo, a articulação dos dois, etc, etc. Tá certo? Mas note bem que tudo isso aí pressupõe uma estrutura não somente do sujeito, mas também do objeto. Está entendendo? Ou seja, a ideia de formas a priori da percepção, só existem formas a priori da percepção porque existem formas a priori da emissão. Não, o objeto para o Kant nem existe, ele só pensa no sujeito. Não? Então, este é o problema que nós estudaremos quando entrar na filosofia moderna, que é o problema da prioridade cognitiva do sujeito, que é uma das maiores cretinices que alguém já pode ter pensado ao longo da história. Quer dizer, que você achar que o sujeito é certo para si mesmo e o objeto é apenas, vamos dizer, um fenômeno que se apresenta a ele. Quer dizer, qualquer escolástico de 15º escalão, tão logo você dissesse isso, ele já perguntaria, mas como você poderia ser sujeito sem ser objeto também? Você não pode conceber o sujeito em si? É? Vamos definir, o sujeito é aquele que recebe a informação. Isso até no seminário eu expliquei, já não sei se você está nessa aula. Que, vamos dizer, não é um raciocínio que se encontra em nenhum filósofo escolástico, mas que é um raciocínio que eu faço. Partindo, vamos dizer, de uma inspiração que seria aristotélica, não tanto escolástica quanto aristotélica. O que diria Aristóteles se estivesse ouvindo uma coisa dessa? Tá certo? Ele diria, muito simples, o sujeito é aquele que recebe a informação e o objeto é aquele que emite. Você pode conceber algum ente que somente receba informações sem jamais emiti-la, ou outro que só as emita sem jamais recebê-las? Impossível, é? Portanto, tudo aquilo que é sujeito sob certo aspecto é objeto sob outro aspecto ou sob o mesmo. Está compreendendo? Portanto, se você tem estruturas a priori do conhecimento enquanto sujeito do conhecimento, você também as tem enquanto objeto. E é por isso que eu posso falar das suas estruturas. Nesse momento, vocês já estão transformando você em objeto. Eu estou descrevendo as suas estruturas a priori do conhecimento, então, para mim, você é objeto. Está compreendendo? Então, você dizer que a coisa em si é inacessível, eu digo que ela é tão inacessível quanto o sujeito em si. Coisa que Santo Agostinho já tinha percebido. Ele dizia essa coisa mais simples do mundo. Eu não sei tudo a meu respeito. E se você não sabe tudo a seu respeito, também não sabe a respeito de um sapo. Mas isso faz parte da sua estrutura e faz parte da estrutura do sapo também. Você não pode saber tudo a respeito do sapo, por quê? Porque o sapo também não pode manifestar tudo o que ele é simultaneamente. O coitado do sapo só pode emitir certas informações a cada momento. Então, tem uma forma de estrutura de existência temporal, então ele não tem a simultaneidade da manifestação. Portanto, ele não pode ser conhecido na sua inteireza por outro ser temporal, porque ele também não existe na sua inteireza. Então, se você não sabe tudo a respeito do sapo, isso não é uma deficiência sua, isso é uma deficiência do sapo. E o conhecimento que você tem dele é limitado, porque ele é limitado, portanto, esse conhecimento é perfeitamente adequado à forma de existência dele. Isto aqui qualquer escolástico perceberia no primeiro momento. Mas acontece que quando Kant abre a boca para falar desse negócio, os escolásticos já eram, não eram mais escolásticos, já estavam, como é que se diz, eram escolásticos contaminados de racionalismo clássico, como Christian Wolff. Era um escolástico meio spinoziano, meio cartesiano, tá entendendo? Então não era mais escolástico de verdade, tá entendendo? Mas se fosse, sei lá, São Tomás de Aquino, nem precisaria pensar, São Tomás de Aquino dormindo diria isso. Olha, avisa esse idiota que é assim, assim, assim. Ele não conhece o sapo em si, porque o sapo também não está lá em si, porra. Como é que o sapo ia estar em si? Tá, que raio de sapo é esse? Quer dizer, o sapo teria que estar presente com a totalidade dos seus momentos, num só momento. É o super sapo. Você tinha uma pergunta lá atrás, né? Quando a gente estava referindo ao campo, existem sentidos que o campo tem de audição, que nós não vemos, né? Sons isso, que são capazes de ouvir. Nós isso, só que nós sabemos disso e ele não. É, certo. Então também seria, assim, digamos, perigoso a gente também subestimar a capacidade do outro ser, achando que ele não é capaz de alguma coisa, porque aí nós é que estaríamos incorrendo um erro, porque pode ser que ele perceba. Não, a única diferença é o seguinte, vamos dizer, isso aí também, isso aí já está, vamos dizer, na Bíblia. Né? A única diferença é o seguinte, todas as capacidades que os animais têm são lineares, elas vão numa certa direção, à custa da perda de outras. E o único bicho que sintetiza tudo isso é o ser humano. De cara, o único bicho que sabe da existência de todos os demais bichos é o ser humano. Por exemplo, as minhocas jamais souberam da existência de elefantes. Nem saberão. Um elefante não existe, cara. Esse é o conceito do Uexküll, um biólogo. Cada bicho vive num círculo de experiência muito limitado e determinado, que chama o seu Umwelt, é o mundo em torno. E desse mundo em torno só tem um certo número de coisas. Tá, né? Nós enxergamos o Umwelt de cada bicho, tá certo? E enxergamos aquilo articulado com o do outro bicho, outro bicho, outro bicho, outro bicho, outro bicho, outro bicho, e tudo isso está no nosso Umwelt. Entendeu? Tá, né? Então, pode haver criaturas superiores a nós, mas de natureza espiritual que enxerguem mais. Mas dos animais viventes, nós é que estamos enxergando mais. Então, o que estão achando ruim? Quer dizer, é claro, por exemplo, um lobo pode ter muito mais faro. Tem uma outra pergunta, é. O senhor entende a percepção como uma integração de um processo assim que dá sensações, gera uma imagem, e o conjunto das imagens gera a percepção? Sensações auditivas geram imagens auditivas, sensações gustativas, imagens gustativas, quer dizer, um conjunto de imagens. Bom, que os sentidos proporcionam. Logicamente explicado é assim. Mas a explicação, vamos dizer, a estrutura lógica de um processo não é a sua estrutura real. Porque a estrutura lógica vai ter que desmembrar os vários elementos para você saber, né, distinguir, tá certo? Mas no processo real, tudo isso vem misturado. Então, nós dizemos, não, pela sensação, nós agrupamos as sensações. Bom, isso seria assim se você pegasse esse, um processo que é instantâneo e desdobrasse, ele fizesse uma espécie de câmara lenta. Quer dizer, essa é apenas a estrutura lógica, não é o processo real. Essa é outra confusão também que nenhum escolástico faria. Tá certo? O que, que é, vamos dizer, a estrutura de um processo com o que é a sua realidade temporal. Temporalmente, tudo isso é quase simultâneo, você faz tudo isso ao mesmo tempo. Né? Eu não vou ter, né? Não vou ter primeiro a sensação de martelada no dedo para depois perceber que deu uma martelada no dedo. Pelo amor de Deus, você tem a sensação no mesmo tempo que você tem a percepção. Não é isso? Agora, se que são coisas distintas, são. Eu digo, o fato da martelada no dedo é distinto da dor. Claro que é distinto da dor. Só que são percebidos como síntese. Não é isso? Então, não, esse processo vai, não, vai das sensações para as imagens, etc, etc. Nunca pense que as coisas são realmente assim. Elas são esquematicamente assim. Né? Realmente, todo esse esquema se dá de maneira quase simultânea e absolutamente inseparável. Porque é isto mesmo que nos dá a vivência do que é realidade. É a inseparabilidade dos acidentes. Veja, qualquer um de nós percebe claramente a diferença, tá certo? Entre o que é um ser e a representação dele. Por exemplo, o que está presente aqui na frente de mim? São vocês ou são suas representações? Eu posso fechar os olhos, ou posso ir até a esquina e conservar suas representações. Sim. Mas isso não os colocará, vamos dizer, presentes em pessoa. E aqui vocês estão presentes em pessoa. Como é que nós conseguimos perceber esta diferença, se tudo que nós captamos são representações? Você tem uma representação é uma coisa, você tem uma percepção é outra, completamente diferente. Agora, se você reduz tudo à representação, e pior ainda, você diz, a representação está só na sua mente, não tem nada a ver com o estímulo fora, então você está muito doido, porque você, se fosse assim, você não poderia nem dizer o que está dizendo. É isto que eu chamo, vamos dizer, a paralaxe. A paralaxe é o seguinte, o sujeito está dizendo uma coisa que pelo fato dele dizer, que para ele poder dizer, ele tem que saber que não é assim, senão ele não conseguiria nem dizer. Então ele está muito doido. Ele está vivenciando uma coisa e está dizendo outra completamente diferente. Quer dizer, eu estou, veja, o sujeito reúne uma plateia de pessoas reais, tá certo? E diz, não há percepção do real, só representações. Eu digo, mas para quem você está dizendo isso? Para as nossas representações ou para nós? Se é para as nossas representações, você nem precisaria ter vindo em pessoa, mandasse a sua representação. Você está entendendo tudo isso? Olha, eu cá entre nós, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas para mim toda a filosofia moderna, sem exceção, é uma palhaçada. Eu cheguei mais de 50, aos 50 anos de idade, eu fui chegando a essa conclusão, eu não queria acreditar, falando, não é possível. Isto é cômico demais para ser verdadeiro, tá entendendo? E ao mesmo tempo é trágico. Tá entendendo? Não pode ser, mas olha, eu não acho, não vejo escapatória. A pessoa perde a noção de que a experiência real, concreta, forneceu para ela os elementos para ela poder trabalhar com a imaginação e a memória e fica só com a imaginação. Mas é isso mesmo, fica só com a imaginação e a memória. Ele troca os entes pelas suas representações. Sim. Ela vai, né, para um plano de... Então, você veja, por exemplo, se o Kant diz a coisa em si é inacessível, eu digo, escuta, e o livro do Kant em si é acessível? Isso aqui é a filosofia de Kant, tá certo? Ou é apenas o seu aspecto fenomênico? Se para você escrever um livro, se para você escrever um livro, desmente isso. Quer dizer, a capacidade que esse pessoal tinha de se transpor, vamos dizer, a um mundo hipotético e depois, em nome dele, negar o próprio mundo no qual ele se instalou para poder fazer hipótese, é absolutamente fantástica. Tinha, não tem, professor. Hã? Tinha, não tem. Tem ainda, porque esse negócio virou um vício. Entendeu? Então, e hoje eu quase que lamento o tempo que eu perdi estudando esse filósofo. Eu falo, mas não precisava mais de 15 minutos para cada um. Eram caras, vamos dizer, que filosofavam sem fiscalização. Eram amadores. Você está entendendo? Você não tinha uma comunidade organizada de gente habilitada para cobrar. O Descartes escrevia, diz, ah, agora eu vou lá ler para a Rainha Cristina da Suécia. Por que a Rainha Cristina entende esse negócio? É outro idiota, pô, entendeu? Quer dizer, apenas tem mais dinheiro. Quer dizer, você faz sucesso com isso no meio do mundo rico bocó e acha que você é grande coisa. Quer dizer, você é um trouxa que enganou outro um pouco mais trouxa. Agora, você pega um bando de cara habilitado e explica isso para eles. Né? Agora, o fato é o seguinte, é que a separação sociológica dessas categorias de pessoas já era tão profunda que já, você já não tinha mais um escolástico que se interessasse em examinar isso. Na época, você ainda tinha escolástico, na época de Descartes, tinha escolástico muito habilitado, mas na Espanha. Então, até chegar Descartes na Espanha, levou mais 2 séculos. Não é isso? Eu imagino, sei lá, o que diria um Francisco Soares lendo Descartes, acho que ia dar risada. Não posso conceber outra reação possível. Porque são, vamos dizer, erros absolutamente pueris. Então, tudo isso aí é o fenômeno da paralaxe. Mas agora vai vivendo e aprendendo, né? Mas eles conseguiram contaminar o meio universitário? Claro, claro. Quer dizer, 3 séculos dessa bobagem só podia terminar mesmo no marxismo, nessa coisa toda. Porque eu disse, é uma catástrofe intelectual fora do comum. Mas isso não quer dizer o seguinte, nós não podemos idealizar o período escolástico. Por quê? Porque dentro dele você tinha a semente dessa coisa toda já. Por exemplo, a ideia mesma de você fazer uma exposição unitária e sistemática de toda a doutrina, bom, por um lado, é uma ideia majestosa, maravilhosa, mas e se não der para fazer isso? E se a parte que devesse ser deixada, vamos dizer, ao mistério e à experiência direta, devesse ser um pouco maior, como foi feito na Igreja Oriental? Talvez funcionasse melhor. Você não tem uma suma na Igreja Oriental. A Igreja Oriental continua na fase patrística até hoje, ele só escreve sobre aspectos determinados. Ninguém diz, não, nós vamos aqui resolver todos os problemas, né, da origem do mundo, da... O problema da cultura, da história, tudo baseado na revelação cristã. Eles nunca tentaram fazer isso. Vão pegando o problema à medida que eles aparecem. E você vê que ao longo dos tempos a Igreja Oriental sobreviveu melhor do que a Ocidental. Apesar, veja, sobreviveu melhor ao comunismo do que a nossa sobreviveu ao capitalismo. Sobreviveu melhor à porrada do que... Não, o dinheiro, pô. Então, porque alguma força a mais tem, quer dizer, tem uma flexibilidade maior, porque como Goethe, que no museu, né? No museu na Itália, vendo tudo misturado, tem um quadro do século XV com uma estátua do século II. E daí, mas é assim mesmo, daí o guia disse, queste cose hanno bisogno de un po' di confusione. Essas coisas precisam de um pouco de confusão. Então a Igreja Oriental também precisa, essas coisas precisam de um pouco de confusão. Por quê? Porque é mais fácil você pegar a coisa, vamos dizer, por... às vezes por inspiração poética, do que você explicar tudo. Explicar tudo vai levar muito tempo. Então, assim... Aliás, esse é um dos princípios do esoterismo. Não explique nada. Você diz, entendeu, não entendeu, entendesse. É outra via possível. Mas... Professor, essa ideia de representação também não via da possibilidade de 2 ou 3 sujeitos perceberem de maneira diferente a mesma emissão? E como é que eles iam perceber que perceberam de maneiras diferentes a mesma? Que mesmo é essa? É claro que eles têm que perceber de maneira diferente pelo simples fato de que são pessoas diferentes. E estão em lugares diferentes, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá certo? também não têm, vamos dizer, não estão no mesmo... dificilmente terão a mesma idade, a mesma estrutura física, etc. Então, todo mundo é um pouco diferente. Então, quer dizer, a sua... Quer dizer, entre a forma do objeto e a forma do seu corpo, se estabelece um diálogo que é diferente de cada um para cada um. Ah, isso é uma limitação sua? Digo, ah, é, peraí. Você não pode ver exatamente o mesmo objeto exatamente da mesma maneira que ele vê. Mas o objeto tem a capacidade de se mostrar para você exatamente da mesma maneira que se mostra para ele? Também não tem. Está vendo? Você bota aqui um livro. Né? Ah, só estou vendo esse lado, o outro só está vendo esse lado. Bom, muito bem, isso é uma limitação cognitiva. E o livro, ele pode ter, né, a capa e a contracapa do mesmo lado? Ele não pode também. Então, esta sua limitação cognitiva é a limitação da estrutura do mundo real. Por exemplo, você chega em casa, né, e tem lá uma mulher, você acha que ela é sua mulher, e o seu filho acha que é a mãe dele. Dá para trocar? Como é que ela poderia? Ela também não pode. Você não pode trocar de posição, nem ela. Então, essa não é uma limitação cognitiva. O que os caras estão querendo nos vender como uma limitação cognitiva é a estrutura do mundo real, meu Deus do céu. Entendeu? Que é feita todinha, vamos dizer, de ajustes, de perspectivas entre formas. Como já diziam os escolásticos. O mesmo objeto é uma síntese de formas diferentes, inseparáveis nele, tá certo? E que se mostram diferentemente para observadores diferentes em situações diferentes, mas que também não são trocáveis. Professor, quanto ao fenômeno da paralaxe generalizada pela Terra, o senhor explica a passante a falta do escrutínio de toda uma comunidade. Não, eu não explico assim. Eu digo só, este é uma das coisas que teria que ser levada em consideração. Mas outra, eu acho que é a corrupção pura e simples. Quer dizer, a corrupção, vamos dizer, pela lisonja, em primeiro lugar. Quer dizer, já se trata de um público literário que escreve, vamos dizer, para o qual você escreve na sua língua nacional, porque o idiota não sabe latim. Trata-se de um público que tem outras exigências que já não são de ordem intelectual. São, por exemplo, vamos dizer, da ordem da etiqueta palaciana, essa coisa toda, tá entendendo? Então, quer dizer que a mensagem intelectual ela chega lá filtrada por muitas camadas de exigências, né, que a distorcem de algum modo. Por exemplo, no meio palaciano, por exemplo, podia ser, vamos dizer, que a elegância sonora do escrito fosse considerada mais importante do que o seu conteúdo. Ao passo que no meio escolástico as pessoas nem se interessavam por isso. Quer dizer, que era um meio de cientistas que estão interessados em ciência, em conhecimento, é diferente. É? E o negócio literário era fora, era outro departamento. O porquê deste negócio, isso já é um abacaxi do tamanho de um bonde. Então, eu estou me dedicando há algum tempo, e vou dedicar mais alguns anos, à descrição do que aconteceu, porra. Está entendendo? Agora, saber por que aconteceu, tem que você ter o resto da sua vida para tu investigar. Não vai dar tempo. Entendendo? Por exemplo, só para você pegar autor por autor e ver como é que é, vamos dizer, como é que é a estrutura, vamos dizer, da expressão dele, está deslocada em relação à estrutura daquilo que ele está, do conteúdo que ele está dizendo. Está certo? E a situação de discurso, eu digo, isso aí já é um problemão. Ver como isso aconteceu sistematicamente a partir de uma certa época, tá certo? Tentar mais ou menos ver quando começou, quem entrou nessa, quem não entrou, bom, isso aí já é um problema. Então, é assim, eu estou criando um conceito histórico, quer dizer, que é a era da paralaxe, tá entendendo? É isso.